Stay tuned, Spat, señorita. Okay, thanks. Mike Juliette Romeo, prossiga. Está no setor nordeste, se aproximando do aeródromo, está sobrevoo próximo a São Cristóvão, próximo à cabeceira da 10, Mike Juliette Romeo. Ok, thank. Inicialmente mantenha o presente setor, aguardando para aproximar. Vai manter o setor, está 1,5 milhas, 2 milhas da Inrimar, Mike Juliette Romeo, setor noroeste, alocado 0115 no transponder. Ok, thank. Golf Juliette Golf, mantenha vertical de Itapuã, do farol de Itapuã, aguardando para prosseguir com o cruzamento da final 1-0. Ok, vai manter setor de Itapuã, aguardando o cruzamento, Golf Juliette Golf. Então, meu Golf, por gentileza, afaste do eixo de aproximação da 1-0 com proa norte, aguardando para prosseguir novamente com sobrevoo no Salvador Norte. Vai se afastar com proa norte até o meu Golf. Fique atento ao Mike Juliette Romeu. Paciente do mesmo, ainda não visual, até o Romeu. Xané 6255, cheque o trem, pouso autorizado, 160 graus, 089. Meu pouso baixou travado, 6255. Esse golfe está visual com a adianta na final. Ok, agiliza o cruzamento aí, tá agora, estou com tráfego já a 10 mil, ingressando uma longa final. E agora autorização para pouso pairado, cabeceiro na 7. Ok, agilizando o cruzamento, golfe desse golfe. Já acertou o cruzamento, segue para ingresso na perna base da 1-7, Golf Juliette Golf. Autorizado pouso parado, cabeceira 1-7, vento 1-7-0 graus, 079. Golf Juliette Golf. Autorizado pouso parado, cabeceira 1-7, Golf Juliette Golf. Boa tarde, 2 Salvador, é o 3290 na final da 1-0, baixada em trama. Canal 6255, seu solo foi 02, liberou 121, decimal 1. 21-1. Então 3290, continue a aproximação, aguarde instruções de pouso. Para informação, opção 22, realizar pouso parado, cabeceira auxiliar, não irá interferir com a aproximação. Na 6255, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi 329508 a bordo. 4-5-5-5. Tá, 3-8-9-5, táxi autorizado, direita Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera chamador, 1-8-9-5, QNH 1-0-1-9. 1-19, via Índia, ponto de espera 8-1, no braço, gente vai com acionamento lá no 790, na 07. Bom, no 790, portão 07, autorizado, chama táxi. Obrigado, está autorizado. Coxaré 6255, autorizado, Juliette, portão 04. Juliette 04. Visual Romeo Golf, sobrevoo no mesmo local, coordenando bilateral com mesmo. Ok, docente, autorizado a aproximação. Gente, Mike, já te comeu, em deslocamento. 63, informação, Tango Paredes. Azul 4463, confirme nível solicitado. Pela Rio 200. Gente, prepare dial coral e aguarde a cobrir. Dial coral. O remota pronto para nova decolagem. Pronto para nova decolagem. Ok, autorizado na 70 graus 089. Obrigado. Fique atento a dois tráfegos realizando sobrevoo na vertical de Salvador Norte. Aperto. 290, solo aos 04, libera a direita, CE, com 21 e decima 1. 21-1, tá, 3290. Paulo, boa tarde, tem 3290, livrando agora na Foxtrot, na sua escuta. Bom dia, 3895, bom dia, tem 3895, autorizado a alinhar e decolar, custando a 0, 170 graus, 079. Linha decola 10, 3895. Eu poderia confirmar a frequência do sol, senhor? 1219? 1211. Ah, tá. Solo, boa tarde, tem 3290, livrando agora, tá ingressando na Alfa, Francisco. 3290, táxi Alfa, repórter, táxi Juliette. Alfa, repórter, táxi Juliette, 3290. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 6, o 3290. Solo Chanel 6213, portão 8, despegue o Chanel 6213, aguarde, número 2 no setor. O 1790 está pronto para o táxi, aguarde 95, a autonomia de 328, alternativa é Porta Leone. Bora 790, aguarde pro táxi. Tá aguardando, mas é a posição. No Salvador Norte, aposta a fase pela retaguarda dos membros, segue pra final da 17, gol, filha de gol. Ok, tô sendo. Eduardo, boa tarde, João 864, pego informação Tango, portão 5, autorização Maceió. 864, prepare a saída Conde, número 2, cópia. Conde, aguardando. Dá o 089. Gol. Reporta para a nova decolagem. Reporta para a nova, gol. Autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Táxi da Índia. No ponto de espera, chame a torre 18 decimal 95 QNH 10 19. até o ponto de espera da 10, linha parte da Índia, 2895-19790. Obrigado, bom dia. Aluno 790, só fique atento ao Airbus da TAM, que está ingressando no portão 106. Tá ok, estamos atentos, obrigado. Nessa, não tem o sinalizador aqui, nenhuma indicação para nós aqui, 3200. Vou entrar em contato com a estrela. Por favor, agora pode ir. Golfo Gillette, Golfo autorizado, decolagem 180 graus, 09 nós. Papa Tango, Lima Kilo, Zulu, de passagem ao Boeing da Gol, que irá prosseguir para o ponto de espera. Apoio está autorizado. O táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pationa e Taxi Índia. No ponto de espera, chame a Turri 118, decimal 95, QNH 1019. Puxando a 62-13, autorizado para o pushback, acionamento do portão 8, chama ataque. Chama ataque na 2-13. Separação visual com Golf, Juliette Golf, vai orbitar sobre o shopping, Mike, Juliette Romeu. Quente, Mike, Juliette Romeu. Golf, Juliette Golf, está presente, autorizado a agilizar o cruzamento da final na 0, fica atento aos dois tráfegos realizando sobrevoo no Salvador Norte, reporta para Novo Toque Remetido. Ok, vai agilizar o cruzamento, atento aos tráfegos. Se portará para o novo, nova remetida do Golfo Juliette Golf. Bem, Salvador, número 790. Pode esperar na pista 10, pronto. Gol na 790, bom dia, autorizado ingresso e decolagem. Pista 90, vento na 70 graus, 079. Pista 90, decolagem autorizada, número 790. Confirme? 2-4-4-6-3, sendo confirmando se já chegou na autorização aí, tá aí, não? Estou em coordenação com o centro. Ok, se a questão for nível, a gente pode aceitar qualquer nível aí que a senhora tiver. Perfeito. Base esperando 7, desloca os dois helicópteros no Salvador Norte, abre o Golfo Juliette Golf. Gente, Golfo Juliette Golf autorizado, pouso parado, cabeceira 17, vento 180 graus, 07 norte. Reporta para nova, decolagem. Autorizado, pouso parado, reportar para nova, Golfo Juliette Golf. Puxanamento 213, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio e Taxi Índia. No ponto de espera, chame a Torre 198, decimal 95, QNH 1098. 1098, 62-13. Te aguarda para retornar ao local. Vai afastar para o norte até o Romeu Golf. Mike Juliette Romeu, prossiga com o norte, mantendo a separação visual do hotel Romeu Golf, aguarda para prosseguir para sobrevoo neste local. Vai prosseguir o hotel Romeu Golf, Mike Juliette Romeu. E bom dia, é o 476, uma milha do externo. Sente azul 4076, continua a aproximação, aguardando a pista livre para informação. Robson 22 realizando pouso parado, cabeceira auxiliar, não irá interferir. Paciente, recebe dois tráfegos à esquerda, o 4076. Os mesmos estão se afastando com o Pro Norte, não irá interferir com o seu pouso. paciente, 4076. 80, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída Coral, transponder 0273, controle 199.35. Controle 199.35. 1935, voo no 790, boa tarde. 4463, cotejamento, correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. 1864, pronto, cópia. O 4076, baixar travado. Aguarda, Golf Select Golf. 1864, pronto, cópia. Romeu Golf autorizado para seguir para sobrevoo no Salvador Norte. Autorizado retornar para o shopping hotel Romeu Golf. Mike Juliet, Romeu autorizado a retornar para o Salvador Norte, mantendo a separação visual do hotel Romeu Golf. Mike Juliet, Romeu. Juliette, vou fazer a decolagem 180, grau 0619. E Maquilo Zulu ali, mantém? Do 4076, sala Zulu 1, libera a próxima direita via Fox, 1211. Próxima direita, sala 1211, azul 4076, via Fox. Golf Gillet Golf, prossiga para sobrevoo na vertical de Itapuã, aguarda para o cruzamento da final 1-0. Segue para Itapuã, aguardando autorização para cruzamento, Golf Gillet Golf. Voador, voo 864, portão 65 para o despegue do acionamento. Voo no 864, aguarde um minuto. Aguardando, 864. Falou, azul 4076, livrou o foco. Azul 4076, táxi Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. E Alfa vai reportar antes da táxi 6 Juliette, azul 4076. Voo no 864, pronto, cópia. Boa noite, 64, autorizado Maceió via Pesolo 17, nível 350, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca Transição Aracaju, transponder 5507, controle 199.35. Aprovado Maceió, Pesolo 17, nível 350, decola da 1-0, nível 3 da Puca Aracaju. Boa noite, 64, cotejamento correto? Aguarde pro push. Aguardado. Sala azul 4463, pushback acionamento, ninguém te ouve. Azul 4463, portão 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, 4463. Azul 4076, prossegue Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, azul 4076. São 3, 2 e 9, pouso autorizado, pistão 0, 1, 9, 0, grau, 0, 6, 12, 9. Silvio, pouso, 3, 2, 1, 6. Sente ainda mantém a vertical de tapão aguardando para prosseguir. Manterá a Golf. Bruno 864 autorizado para o pushback, função 05, chama a táxi. Autorizado, chama a táxi. 864. Sente, Juliette Romeu. Torre Salvador, bom dia, Chanela 6356, estabilizando no localizador. Sente, Chanela 6356, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua aguardando, 6356. Então 3296, solo 20, libera a direita via Eco na 21 decimal 1. Na Eco 21, tá 3296. Paulo Salvador com dia, tá 3296, livrou. 3296, boa tarde, taxi via Alfa, repartindo pra Juliette. Alfa, Juliette, 3296. Oxalé 6356, pouso autorizado na 0, no 90 grau, 079. Pouso autorizado na 10, 6356. Juliette Golf Isol para dentro, não. Juliette, dá 3, 2, 1, 6. Eu tenho a posição de Juliette, tanto que eu não me engano. Marque a posição, 3, 2, 1, 6. Até o meu Golf mantendo a separação, está autorizado. Autorizado, Isol com Juliette Romel. Sim, Juliette Golf, na escuta. Na escuta. Autorizado cruzamento da final 1-0, tentando o tráfego que está prosseguindo agora para sobrevoo na vertical de Salvador Norte. Reporta na final para pouso. Tá, toque arremetida, confirmando no pistão 7. E, ela tenta o tráfego, reportará na final da 1-7, o Golf de Golf. Está colando a torre e o Golf de Golf está falando que ficou apenas mais dois tráfegos para encerrar o secanagem. A próxima foi de policia. Gente. Chanel 6213, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali decola de imediato. Ali e mantém, o Chanel 6213. Iratigui, aeronave da Azul, agora finalizando o pushback, via Fati, Índia, Porto de Espera, Torre 1918, decimal 95, o ajuste 1018. Do Azul, Fati, Índia, 295, a torre, ao 5018, no último passo. Olá, bom dia, Xaneana 6356, Libra à direita. Xaneana 6356, boa tarde, taxa de Alfa, Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, 6356, boa tarde. Xaneana 6213, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 80 graus, 089. Livre, 6213. O Hotel Romeo Golf vai se afastar pro de Itapuã. É, cruzando o eixo da 1-0, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, reposte vestibular do farol de Itapuã. Botará Itapuã, Hotel Romeo Golf. Foi, Papai Romeo Golf, Jet Golf, base para sinal 17 para auto rotação simulada, e arremete. Golf Juliette Golf, autorizado a toque arremetida, pista 17, vento 180 graus, 089. Golf, Juliette. Foi, o Hotel Romeo Golf vai permanecer mais 5 minutos aqui no Shopping Salvador. Ciente. Azul 4463, 121 a bordo, 2 horas e 50, Salvador. Azul 4463, taxa direita, linha Índia, Monte de Espera, Torre 1, 98, decimal 95, ajuste 1018, Mongol. 018, direita Índia, Monte de Espera, 2952, 4463, obrigado. 3216, de passageiro 9 da Gol, Alfa Juliette, Porção 03. Juliette 03, 3216. 6213, decolada aos 25, controle Salvador 119, decimal 35. 0935, obrigado. Bom, agora sim o Hotel Romeo Golf vai indo pro farol de Itapuã. Sim, se o Hotel Romeo Golf autorizado cruzamento final no zero, chame investigado do farol de Itapuã. Agora no farol do Romeo Golf. Golf Juliette Golf, confirme posição. Iniciei de imediato? Autorizado, chame farol de Itapuã. Golf, Juliette, Golf. Mas Juliette Romeu, a FAT se comprou a Norte, aeronave nacional da 1-0, 2 milhas do externo. Iniciado afastamento, Mike, Juliette Romeu. Oi, boa tarde, Azul 4463, ponto 0-0, pronto. Azul 4463, boa tarde, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 4463. Oi, o Gol 962. Plano 962, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda 962. Boa tarde, plano 864, ponto de espera, 1-0, pronto. Plano 864, mantenha o ponto de espera. Então, o meu Gol confirma intenções após esse farol de Itapuã? Vai manter 2 minutos, vou até o meu Gol. Gente. O Golf Juliette Golf mantém o farol de Itapuã, juntamente com o Hotel Romeo Golf, aguardando para novo cruzamento final no zero. Ok, está visual com o Hotel Romeo Golf, aguardando o cruzamento para o novo pouso 17. Golf Juliette Golf. Gol 1962, visual com o campo? Ainda não, 962. Gente, informação de tráfego, tenho um... 3 helicópteros, 2 no setor sul e 1 no setor norte, afastando-se com proa divergente, não interfere. Incidente, 962, tá... tá precisando de queda aqui, 962. Oi, bom dia, passeio 2230, localizador 10 milhas. Passarei 2230, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso número 2 na sequência. Qual é que é a posição número 1? Posição 2, número 2 na sequência, passarei 2230. Obrigado. 5006, chame controle Salvador, frequência 99.35. Bonito, para chamar 99.35. Chanel 6254, prepara a subida da Euleda, inicialmente Porto Seguro, aguardando cópia. Da Euleda, segura, aguardando, Chanel 6254. Tráfego Salvador, boa tarde, voo 2067. Voo 2067, boa tarde, prepara a subida da Euleda, Motiva número 2, cópia. Da Euleda, Motiva, informação é aí, uniforme. Solicito que mantenha o setor norte, através norte da torre, a faixa da final da 17. Então, aeronave agora a final da 17, ok? Tá aproximando da rotatória já. Gente, vai manter o setor norte, mais direto meu. Foi o azul 433, foi o alvo com o lucro pela terceira. Ordem é muito após, então, o falar aqui. Negativo, azul 4463, passarelo nacional após será autorizado. Torre, dá presente, autoriza alternar para farol de Itapuã, Mike, Juliette Romeu. Negativo, o aeronave ATR da Passaredo na final, mantenha vertical da Estrada do Coco, Mike, Juliette Romeu. Seguinte, setor norte, vertical da Estrada do Coco, Mike, Juliette Romeu. Solo 962, no solo 29, direita, controle solo no 21, no décimo 1. 21, 962. Autorizado Rio de Janeiro, 360, decola da pista 10 com curva direita, saída da Euleda, seguro. Via Apesolo 44 até a aldeia. 5520, transponder e o controle 208, Chanel 6254. Chanel 6254, correto, se professor precisar de questionamento. Chamarada. Fala, bom, 962, livrou. Chame curta, final. A chamada curta da 17. Passarei 2230, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 079. Eu e pouso, passarela. Azul 4463, visual com a TR da passarela nacional no 0. Visual com a TR, passarela. Após passagem do tráfego autorizado alinhar e manter pista no 0. Após tráfego de pouso, aqui também no 0, passarela. 067, cópia. Confia. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da Euleda Motiva, via Apesolo 10, Piraí, DCT1 Bade, Apesolo 44, Pagog. 5525 Transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Motiva. Apesolo 10, Piraí, direto Bade, Apesolo 44, Pagog. 2, transponder controle 120, decima 8, voo 2067. Voo 2067, qual é o questionamento correto? Chama o professor, puxa para questionamento. Voo 962, diriente, portão 07. Prossegue até o 07, 962. Do grau 099. Autorizado, pouso no 7, grau 0. Voo Juliette Golf, mantém o farol de Itapuã. Mantém, Golf. Passarei do 2230, no solo 32, direito taxi eco, controle solo no 21, décima 1. Direito eco, 21, 1. Passarei do 2230, livrou. Passarei do 2230, taxi via Alfa, repartindo do Juliette. Alfa, repartindo do Juliette. Juliette Golf, autorizado cruzamento final no 0, chame final pistão no 7. Autorizado cruzamento, chama na final do ano 7, Golf, Juliette Golf. Azul, 4463, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 079. Decolagem no 0, 4463. Boa noite, 64, após rolagem da ATR da Azul, autorizado alinhar e manter pista no 0. Corrijo, Embraer. Juliette, Bravo Delta, no solo 33, Abaeté, acesse na frequência livre. Marque Juliette, Romeu, autorizado cruzamento vertical para o tono zero, chame farol de Itapuã. Para farol de Itapuã, está visual com Golf Juliette Golf. Saredo, com ingresso na Juliette. Saredo do 223, era autorizado Juliette, posição 1-2. Juliette 1-2, posição, passaredo. Só que arremete e prossegue para o Elicia, o Golfo do Juliette. Confirmando o arremete no ar, o Juliette Golfo e prossegue para o Elicia. Golfo, Juliette Golfo autorizado, arremetido, vento no 80 graus, 079. 7, livre, toque arremetido por Juliette Golfo. Azul 4463, decolado aos 34, controle Salvador 1, 19, decimal 35. 1935, 4463, obrigado. Salvador. Final ILS 10. Seguinte, com a aproximação, aguarde pista livre, Vitor Charlatão. Charlatão. 1864, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 089. Visual com até Romeu Golfo, mantendo separação, mais Juliette Romeu. Sim, sua intenção é manter sobrevoo no farol? Afirmo, na presente posição, mais Juliette Romeu. Gente. Golfo Juliette Golfo, condições de manter posição? Mantenha a posição aeronave 3 milhas a sinal da 1-0, ok? Vitor Charlie Hotel, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 089. Vitor Charlie Hotel. 864, decolado aos 36, controle Salvador 1, 19, decimal 35. 1935, 864, voa. Vitor Charlie Hotel, parte 3, ao estacionamento. Afirmo, valores. Juliette Golf, autorizado para seguir com decolagem, prossegue já com o Prodalicia. Autorizado, vento 180 graus 07 nós, Golf Juliette Golf. O Charlie Hotel no solo 68, direito taxi Delta, controle solo no 21, décimo 1. 21, não, vim para o Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel. Boa tarde, taxi via Kilo, parte 3. Parte 3. Parte 3, Vitor Charlie Hotel. Prossiga até o meu golfe. Retorne em Marte, quando autorizado, cruzou 810. De imediato, autorizado o hotel, meu golfe, autorizado cruzamento final, pista no zero. Autorizado cruzamento, hotel, meu golfe. Golf Juliette, Golf, aguarde transferência. Golf Juliette, Golf, fora do sol, vai tomar controle na 1208, Golf. Aguarde transferência, Golf Juliette, Golf, controle está operando 119.35. Ah, ok, guardará já a próxima rotatória para dizer. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3283, pronto cópia Brasília 360, informação e uniforme. TAM 3283, prepara se lidar, amarelo, aguarda 1 minuto, cópia. Aguarda. Golf, dentro golf. TAM 3283, cópia. T3283, prossiga. Brasília, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, considere. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa, Bianca, Zulu 1-7. 5533, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Brasília 360, conforme a rota para Zulu 17, decola da 10, curva direita, saída Árbol, transição Elefa. Transponder 5533, controle 1208, TAM 3283. TAM 3283, correto, TAM 3283, correto, TAM 3283, correto, TAM 3283. Salvador, NIP 06. 06, continua a aproximação, repasse visual com o campo. Vou tirar a visual de 06. Romeu Golf na final da INIMAR. Chame solo controlado, hotel Romeu Golf, vento 190 graus 099. Chamará no solo controlado, hotel Romeu Golf. Rio Salvador, Olimpo 06, visual. Olimpo 06, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 09 nota. Autorizado pouso, Olimpo 06. Zero, meu gol, está no solo controlado. Livre Costa, Hotel Romeo Golf, bom dia. Boa. Abandonando o farol da Barra, há condições de sobrevoo, aliás, farol de Itapuã, condição de novo sobrevoo no Salvador Shopping? Firmo. Autorizado, Max Juliette Romeu. Está presente, autorizado. Visual com tráfego já em pouso, Max Juliette Romeu. Tá, 10-2-2-2-9-5-2-2-2-2-0-6-7. Olimpo 06 no solo aos 4:06. Direita taxi Foxtrot, prossiga via Alfa, chame no ponto de espera da Delta para o cruzamento da pista no zero. Direita Foxtrot, Alfa, Solo 662, 104, posto de estacionamento, portão número 4. Voo 6254, aeronave da Gol, taxiando para o ponto de espera, após a mesma liberar a retaguarda e autorizar o seu táxi. Com a aeronave da Gol, aqui à esquerda? Aqui. Ok, após o Gol, está autorizado. Salvador, boa tarde, voo 2067, ponto de espera da 10, pronto. Voo 2067, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, voo 2067. Info 06, mantenha o ponto de espera da Delta, aguarde o cruzamento. Seguindo bem, ela vai ser a Delta agora. Quadro 3216, uma boa tarde para autorização Fortaleza. Seu 3216, boa tarde para Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Froti, via Pérsulo 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT, Fortaleza. 5552, transponder, controle 120, correção. Controle 119, decimal 35, aguarde para o cotejamento, são 3216. 506, autorizado cruzamento, pista no zero. 106, autorizado cruzamento. A senhora poderia confirmar a autorização novamente? Afirmo. Fortaleza, nível 370. Decolagem na 10, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Froti. Via Pérsulo 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. 5552, transponder, controle 120, decimação. Controle 119, decimal 35. Momo, Cogibo, Froti, Ampesulo 19 até Bangu, após DCT Abuco, DCT Fortaleza. 5552 transponde, controle de saída 19 decimal 3. Correto, não quero pressionamento da 3216. Sim. Solo Salvador da 3283, está pronto para o pushback e acionamento na 612. Passa 612, autorizado este mensagem, da 3283. Ativar táxi da 3283. 6254, 121 a bordo, 3:50 alternando Campinas para o táxi. Canal 6254, táxi direito em Guim, de ponta de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 08, bom voo. Canal 6254, ajuste 08, 6254, corrija a alternativa com fins. Sim, com fins. Olá, boa noite, 67. Boa noite, 67. Prepara a subida, Árvore Elétrica, guarda-cópia. Árvore Elétrica, guarda-graça. Olá, Salvador, Real Sul, 4089, com informação do Forne, para cópia de vitória. Azul 4089, prepara a subida da El, Leda Segura, guarda-cópia, número 2. Ok, vai preparar a saída da El. Israel Letra. Seguro, Porto Seguro. Israel, Porto Seguro. Puxa minha raia 2, tempo 4, próximo. A 254, autorizado alinhar e manter pistão zero. Me mantenho, 6254. Chanel 6254, decolagem autorizada, pista no zero, vento 180 graus, 109. Decolagem 6254. Vai estar por arrumar, filhote, Romeu. Ok, já é intenção manter o farol? confirmo, vai a velocidade reduzida pela derival KM e retorno, Mike Juliette Romeu. Sim, chame para o retorno, mantenha o farol, Mike Juliette Romeu. Abaixa a velocidade, vai manter e chama para o retorno, Mike Juliette Romeu. Gol 1867, cópia. Sim, 1867 autorizado para Brasília, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, subida Árvore Alefa. E o apesulo 17. 5546, transponder, controle 120, decimal 8. Ok, nível 360, Brasília, decolagem 0 à direita, Árvore Alefa, apesulo 17. 5546, 208, 1867. Rádio São Cantoro, pushback, acionamento. Mike, Juliette Romeu. Confirme. Para retorno, sobrevoo Salvador Shopping, Mike Juliette Romeu. Sim, autorizado. Juliette Romeu. Autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda voou direto Porto Seguro, intercepta a Zulu 44. 5543 transponder, controle 120, decimal 8. Azul 4089, só utilizando o Vitória, que é 340, conforme rota, dia 344, no qual vai 10 na segunda curva. A direita na Zael, Leda, a ponte, Porto Seguro. 5543 transponder, 208, é uma coisa. Azul 4089, correto? Reposte transfero para o Chivega Acionamento. Reposta pronto, Azul 4089. Olá, Xané 6254, livrou na sua escuta da Alfa. Xané 6254. Táxi autorizado, só um minuto por favor, centro. Táxi autorizado via Alfa Juliette. Ai, mantenha a sua Juliette. Alfa Juliette, mantenha a sua Juliette, a Juliana, desse enquanto. Gente, Alfa Tango Tango, chame para o cancelamento. Mike Juliette Romeu, afaste e comprou a Norte, aeronave prosseguir para a pista 7. Contra Norte, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Vai afastar do eixo da 17, então vai para o noroeste, o Mike Juliette Romeu. Autorizado via Fátima Índia, tudo espera sorrir. Considere a autorização, sua atribuição 3, sem informação agora é difícil e impraticável. Mantenha a presente posição. É, dá a sua escuta mantendo. Gente, Alfa Tango Tango, informação de tráfego, helicóptero mantendo vertical de Salvador Norte, aproximadamente 300 pés. Reporte visual. Alfa Tango Tango, plano cancelado aos 1557, com a esquerda, circuito pela direita, pista 17, mantendo meu pé, aguarde para descida. Via Patinde até o ponto de espera, Torre 1-1-1-3-1-9-5, ajuste no 0-9. Porém, sabe que a pista continua impraticável e irá manter posição. Gente, mas está autorizado então o táxi, Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, ajuste 1-0-1-8. Qual seria o motivo do impraticável?